Esquecer essa coisa faceira. Desse jeito não sei o que será. Felizmente não.

Meu amor, você encosta. Queimando o coração, seu amor mata a gente, mas o sol do sertão.